ficar bem. Pela última vez, vamos ficar bem. Pela última vez, vou tentar colocar em palavras pequenas coisas bem maiores que eu e você. Tarefa difícil pra um poeta escrever. Que bom então que eu nunca fui poeta, que eu vivi tudo que eu vou descrever. Essa tá me parecendo a escolha certa, essa é a despedida que eu fiz pra você. Tá tudo bem, mesmo que nunca esteja. Estranho pensar que vamos ficar bem no singular. Procure e entenda que estamos distantes. Não serve mais nem pra explicar. Vai onde quer, faz o que quer, se é quem quiser. E eu vou sempre te apoiar. E é fácil brigar, é fácil gritar, é fácil falar que foi tudo uma droga. Sente raiva, é menos doloroso do que sente sua falta. Então a gente busca os erros, as falhas, pra apontar o nosso dedo e perceber que não importa, que só sobra eu na sala. E eu ainda tenho a sua almofada, que ela me devolveu as coisas que estavam na sua casa. Coisas que também eram suas voltaram a ser só minhas, e todos seus presentes ainda estão na minha escrivaninha. Primeiro nem doeu, foi como qualquer segunda. Até que ele acordou, não tinha mensagem nenhuma. Não teve o seu bom dia, nem o seu boa noite. Só um silêncio esmagador que estragava a fantasia. Então ele tentou sair da sua rotina, mas não sentia mais coisa alguma. A falta que ela fazia, não tem palavra mágica que arruma. Agora as suas companhias eram as mesmas que já conhecia. Paredes que um dia contaram histórias e agora demarcam a monotonia. Você me salvou todos os dias durante o tempo que deu pra durar. E ainda me salva, marcou minha vida. Você me ensinou que o show tem que continuar. Tudo ficou mudo sem você. E quando eu grito, eu pulo, eu chuto, nenhum som sei fazer. E todo caos corre sem pausa na cabeça. Tá difícil de esquecer. Dessa vez sem você. E quando eu grito, eu pulo, eu chuto, nenhum som sei fazer. Todo caos corre sem pausa na cabeça. Tá difícil de esquecer. Dessa vez eu vou deixar doer. Tudo, tudo, tudo ficou mudo sem você. E quando eu grito, eu pulo, eu chuto, nenhum som sei fazer. Todo caos corre sem pausa na cabeça. Tá difícil de esquecer. Dessa vez eu vou deixar doer. Tudo, tudo, tudo ficou mudo sem você. E quando eu grito, eu pulo, eu chuto, nenhum som sei fazer.